É. Sou eu, só eu, somente eu e mais ninguém. Companheira solidão, até umas horas acordado, longe do pó e de ficar maconhado. Companheira solidão, até umas horas acordado, antes só do que estar mal acompanhado. Pressão até umas horas, tá, mas demora. Tem dia que é assim mesmo, que de noite é foda. Neurônio ferve, bate no pino, sentido enrola. Tudo ao mesmo tempo, tá sem freio o pensamento. Companheira, solidão, sombra do momento. Oculto está o inimigo, o imã do pessimismo. Atrai negativismo, ansiedade, gula, sintomas depressivos. Olho pro céu, vejo as estrelas, o tempo passa, o sono não vem. Sou eu, só eu, somente eu e mais ninguém. Mente a milhão na night, chapéu atolado na bride. Se fossem dias melhores, amarraria esse bode tomando vodka ice. Preciso refugiar, a mente extravasar, pois do jeito que tá louco eu vou ficar. Quero falar com alguém, já não quero também. Tô bem longe de estar louco, tô bem longe de estar zen. Problemas, problemas, é, quem não tem? Companheira, solidão, vem corujão comigo também. Nicotina, fumaça, refúgio que não encaixa. Se fumasse essas horas, fumaria um pacote. Se marcar até uma caixa. Antes do sol raiar, abro a última lata. Companheira, solidão, até umas horas acordado, longe do pó e de estar maconhado. Companheira, solidão, até umas horas acordado, antes só mal acompanhado. Companheira, solidão, até umas horas acordado, longe do pó e de estar maconhado. Companheira, solidão, até umas horas acordado, antes só mal acompanhado. Prisioneiro da mente, condicional entre parentes. Raciocínio cria asa, mas não segue em frente. Algemado, enjaulado pelo poder da mente. Cabisbaixo, moado, apenas triste, não cheirado. Coração desritimado, bate, bate, acelerado. Entre quatro paredes, inquieto lado a lado. Se achando mais chato, que é mais problemático. Autoestima despenca, doidão, vai pro saco. Coração desalinho, põe malandro pra baixo. Vou correr a milhão, tirar o estresse do retão. Ocupação pra aliviar o peso do meu coração. Quero gritar, desabafar, que essa dor no meu peito um dia vem acabar. Tempo a tempo, és um bom medicamento. Já tá mais que na hora, dá um tempo sofrimento. Tudo passa, tudo passa, nem todo sofrimento é eterno. Após a tempestade, virá a bonança. Procure bom refúgio, que conforte a sua mente e o seu coração. Às vezes, com quem tu andas, compadre, reflete quem tu és. Muitas vezes é melhor estar só do que estar mal acompanhado. Estar longe do pó e de ficar alucinado. Companheira, solidão.